Voces Raianas. Sons do Vagar estão em destaque nesta emissão Vozes Raianas. Ao juntar um instrumentista e duas vozes femininas, Sons do Vagar dão corpo a uma ideia que pretende ser uma singela manifestação de apreço e reconhecimento da nossa identidade musical. Para ouvir, estas casas são muito altas. Estas casas estão bem altas, forradas de Vozes Raianas. En esta última parte de nuestro debate vamos a continuar hablando de patrimonio. ¿Qué lugar ocupa el patrimonio en la oferta turística extremeña y alentejana? Yo creo que es fundamental. Por un lado, claro, nosotros tenemos nuestras propias acciones, pero evidentemente todo aquello que se potencie desde un sitio determinado invita conocer lo mismo en otro sitio. Como saben ustedes, nosotros estamos haciendo una apuesta importante con los castillos, un plan de castillo que cuando se ha tardado en Europa, por supuesto, en recuperar los años que se han podido recuperar, nosotros hemos apostado como eje fundamental o prácticamente del turismo el patrimonio, porque es lo más maravilloso que podemos vender hacia el exterior. Y porque cuando observamos desde el exterior qué es lo que gusta más en cuanto a aficiones, siempre se habla efectivamente del turismo que decíamos anteriormente, ornitológico, el de especialidad y patrimonial. Y nosotros tenemos, pues claro, todo el medievo en Extremadura que queremos recuperar y, por lo tanto, ofrecer alrededor no solamente el castillo para visitar, sino lleno de actividades, lleno de dinamización por toda la zona. Esto puede llegar y es cuestión de conversarlo, como decíamos anteriormente, y verlo también por la zona portuguesa, porque ellos continúan también ese patrimonio, por lo tanto es muy importante. Si algún día, como pasó, ¿no?, con el Camino de Santiago y con la Ruta de los Franceses, que también es muy importante, que entra directamente en Portugal para continuar hacia los Pirineos, coger la que llamamos 630, que es la ruta de la Plata hasta Andalucía. Por lo tanto, sería bueno hacer un proyecto conjunto patrimonial, teniendo en cuenta que nosotros vamos a hacerlo por toda Extremadura, el plan Castillo, y a lo mejor pues recuperando en un mismo folleto, no distinto, todas las zonas visitables, tanto de una zona como de la otra. Patrimonio es claramente el principal recurso turístico y producto turístico de la región. Todos los inquéritos de opinión feitos aos turistas indican que el primer motivo de visita ao Alentejo é o seu património, a sua monumentalidade. Vamos avançar no próximo ano com um programa que se chama No Alentejo há mais cultura e património, conjuntamente com a Direção-Geral de Cultura, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, junto, que envolve mecenato, voluntariado e estágios profissionais, no sentido de proporcionar um alargamento do horário de visita aos locais de interesse histórico e proporcionar visitas organizadas nos locais que não têm esse tipo de oferta. Que localidades ou que zonas são as mais visitadas em ambas regiões? ¿Qué zona visitan más en Extremadura? En Extremadura. Pues mira, suelen ir mucho a ver patrimonio, fundamentalmente en Mérida. Badajoz, pero fundamentalmente son relaciones comerciales. Comprar caramelos. Sí, ¿no? Sí. Más relaciones comerciales. La zona que le decía anteriormente, la zona de Santiago, la zona de Alcántara, de Valencia de Alcántara, es visitada porque comparten un turismo de naturaleza formidable, pero por las dos partes. Pero bueno, fundamentalmente, como si interpretamos como turista, que no me gusta el término portugués a España, fundamentalmente es un turismo patrimonial. Y Cáceres es muy visitada, por mucho la ciudad monumental. Yo diría eso, Plasencia, Cáceres, Mérida. Fiesta que también tengan, puede ser una fiesta con la declaración de interés turístico, eso atrae también al visitante, ¿verdad? Atrae muchísimo. Bueno, es que compartimos ferias. Entonces, al compartir ferias, nosotros estamos en la feria en Lisboa, la que hacen ellos, y ellos comparten feria con nosotros cuando lo hacemos aquí en Fitur o bien en Feval, ¿no? Cuando hemos hecho alguna feria. Siempre están invitados en cualquier congreso. Por otro lado, en turismo ornitológico lo hacemos en Monfragüe. Conocen perfectamente la zona porque han trabajado con nosotros y tienen su stand representando. En fin, que nos conocemos mutuamente porque el turismo es muy, muy similar. E no caso do Alentejo? Évora é claramente, neste momento, a zona mais procurada. Simboliza um terço da oferta turística do Alentejo. Portanto, ou seja, Évora tem, de facto, um grande peso naquilo que é as dinâmicas turísticas da região. Estão a surgir outras zonas emergentes, nomeadamente o litoral alentejano, Troia, que tem crescido muito. Só no último ano, Troia teve mais 600 camas. E, portanto, ou seja, vai haver um desenvolvimento muito específico também daquela região litoral do Alentejo. De qualquer das formas, independentemente destas questões, há uma tendência, como dizia a Leonor, de acordo com a pergunta que lhe fez, para o tipo de turista que nos visita, qual é que é o grande problema que nós continuamos a ter? O tipo de turista que nos visita é um tipo de turista em idade ativa, geralmente entre os 30 e os 55 anos, tem filhos, e, portanto, só pode viajar quando tem férias ou quando tem aqueles fins de semana prolongados, ou fins de semana. E, portanto, isso leva-nos é que, portanto, ou seja, não é uma questão que o turista não deseje vir durante a semana para o Alentejo ou para a Extremadura. O grande problema é que não pode, que a sua vida não permite. O tipo de extrato turístico que visita mais estes territórios. Trabalho enorme a fazer, captar outros mercados cada vez mais estrangeiros, um mercado externo que possa compensar essa lacuna da semana e apostarmos em ofertas sensíveis para outro tipo de segmentos de mercado, nomeadamente o mercado jovem ou o mercado mais sénior. Nós temos e avançamos o ano passado e que este ano está consolidado uma grande campanha que se chama No Alentejo, que foi alargada ao mercado espanhol e, portanto, que os espanhóis podem beneficiar, que é No Alentejo Há Mais, que é uma campanha de vantagens, que permite um turista que visite, que durma duas noites, tem uma noite oferta numa nova estadia de duas noites. Portanto, em duas noites depois só pagará uma. Tem entradas gratuitas nos museus, tem visitas guiadas ao enoturismo, tem entradas gratuitas nos parques temáticos do Alentejo. Ou seja, um conjunto de vantagens que é proporcionada ao turista que dorme duas noites no Alentejo. Portanto, isto é uma tentativa de estimular e de aumentar a taxa de permanência dos turistas. Sim, a promoção. Mas o que sim é curioso, qualquer turista, incluso interior de nosso país, vai conhecer determinada zona, como pode ser Extremadura, mas se dirigem a Portugal. Sí. Es decir, si tiene una semana, normalmente se pueden quedar aquí unos días conociendo un poco, continúan hacia Portugal. Por lo tanto, eso es un beneficio conjunto que hay que aprovechar. Penso que posso depreender das vossas palavras que a aposta em termos de turismo passa pelo mercado de proximidade também E já há projetos conjuntos, mas provavelmente fica o desejo, pelo menos, que a partir de agora possa haver ainda mais projetos conjuntos na área do turismo entre o Alentejo e a Extremadura. Sem dúvida. Está claro. Isso é óbvio. É lógico que a questão do turismo de proximidade é sempre importante. O turismo interno é sempre importante. Nós não podemos ter a ilusão que vamos conquistar os mercados externos todos. E, portanto, passam a vir muitos alemães, muitos ingleses. Eu costumo utilizar aqui a metáfora do futebol. No futebol, para ganharmos um jogo, não podemos sofrer golos. E, portanto, a primeira questão que temos que fazer é 0-0. E depois vamos marcar golos. Manter o zero nas nossas balizas. O que é que isto quer dizer? Primeiro que tudo, temos que conquistar o mercado de proximidade. O mercado interno e o mercado que temos que apostar aqui, este mercado da Extremadura, ou no caso da Extremadura, o mercado do Alentejo. Conquistado este mercado, então sim, podemos avançar para outros mercados. Mas este nunca pode ser descurado. Portanto, não podemos agora conquistar os outros mercados e esquecer este que está aqui próximo. E, portanto, claramente que isso responde à sua pergunta. Projetos conjuntos. Eu penso que é importante, ainda bem que tivemos aqui hoje, este tipo de entendimento e de perceber, porque eu entendo que não se percebe muitas vezes, que as organizações têm formatos diferentes. Na Extremadura há um governo regional, há uma conselheira de turismo. Em Portugal há uma entidade que não é a Comissão de Coordenação, claro, que é a entidade regional de turismo, que tem toda a área do turismo em todo o território. Penso que estamos em condições de estabelecer, enfim, contactos. Sim, contar com... É mais ir a determinada zona e fazer projetos conjuntos, porque nós, claro, é distinto ao ser uma autonomia, ao ser uma região, se nosso produto está em toda a Europa. Sí. ¿No? Agora mesmo estamos em 7-6 sitios de Europa con nuestro camión 3D vendiendo absolutamente la región, las campañas que estamos haciendo allí también de promoción y difusión. Por lo tanto, nuestro mercado también está fuera, es decir, estamos yendo a China y con Portugal por ese mercado conjunto que tenemos y por otro lado por esa visión de ir de la mano en determinados productos. Evidentemente lo que hacemos es negociar por zona determinada por el carácter administrativo que comentaba antes. ¿Cómo se puede conjugar tradición e innovación en el sentido de garantizar la sostenibilidad de los turismos extremeños y alentejanos? Bueno, la innovación es por donde tiene que ir, yo creo que cualquier actividad turística. Eso nos permite, bueno, llevarlo a un mercado más internacional, eso por un lado. Por otro lado, el mantener lo que tenemos y que sea un turismo sostenible es lo que nos interesa, tanto a una parte como a otra. Imagínese que en una región como esta o en Portugal existe una masificación del producto que queremos vender. Si existe una masificación, el producto vuela y por lo tanto desaparece. Por lo tanto, queremos un producto no masificado para que pueda ser sostenible, pero que esté dispuesto en todos los mercados y siempre bien organizado. Saída Silva, para terminar. Não há turismo sem ser sustentável. Portanto, ou seja, não podemos de repente criar aqui um desenvolvimento e uma região que não exista daqui a 5 anos ou 6. E, portanto, ou seja, o objetivo sempre do desenvolvimento é a sustentabilidade, ou seja, é que seja um desenvolvimento que possa perdurar no futuro e possa criar raízes para o futuro. Há uma questão que eu costumo dizer que é muito simples. A própria região, as características da região, quer da Extremadura, quer do Alentejo, não vão permitir um desenvolvimento tipo Andaluzia ou tipo Algarve. E, portanto, não temos hipótese, porque as próprias características desta região não o vão permitir. E o tipo de desenvolvimento que nós queremos, obviamente, assente na qualidade. E a qualidade e a excelência têm sempre por trás a sustentabilidade. E, portanto, ou seja, nesse aspecto estou perfeitamente tranquilo. Os objetivos da entidade regional são os objetivos dos promotores privados, das autarquias, é um objetivo comum de trabalhar para um desenvolvimento em relação ao futuro. Saída Silva, Leonor Flores, foi um prazer recebê-los em Vozes Raianas. Muito obrigada. Vozes Raianas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Antonio Orozco, con 5 discos en el mercado y una fulgurante carrera llena de éxitos, estrena nuevo álbum. ¿Qué me queda? Es el título de este su primer single. Sentado en lo alto del tejado donde no espero a nadie. miles de preguntas se amontonan, el turno va llegando. Tú sin razón no sabes de nadie. Hoy el perdón no entiende de bailes. Llevo varios días paseando sin parar por tu mente. Y no comprendo tu forma de marcharte. ¿Qué voy a hacer sin poder hablarte? ¿Cómo volver a creer? ¿Cómo inventarte? ¿Qué me queda? ¿Qué me dejas?